E hoje à noite vamos conversar sobre Maria de Nazaré. Maria de Nazaré, quando entramos na doutrina espírita, não entendíamos a amplitude que a doutrina espírita traz à figura daquela que é a mãe de Jesus no nosso planeta, aquela que o recebe, espírito evoluidíssimo, como filho. E Maria de Nazaré também é espírito evoluidíssimo. Na verdade, é o segundo espírito mais evoluído que vem ao planeta. Entre muitas obras, nós destacamos uma leitura muito boa, Boa Nova. Boa Nova é Evangelho, né? Jesus vem nos trazer o Evangelho, que é a Boa Nova que ele nos traz. Boa Nova, psicografia de Francisco Cândido Xavier, o nosso Chico Xavier, pelo espírito Humberto de Campos. Um livro de leitura muito agradável e que termina com páginas sobre Maria de Nazaré, de onde especialmente buscamos, né, os subsídios para a nossa simples, singela exposição doutrinária de hoje. Porque a doutrina espírita é essencialmente cristã e busca nas raízes do cristianismo, no cristianismo primitivo, as bases do seu aspecto religioso. Entre os três aspectos, filosofia, ciência e religião, nós vamos ter a doutrina espírita essencialmente cristã, buscando lá no início a base religiosa. E nos ensina o Espiritismo que Jesus é o mestre, o modelo, o guia da humanidade. Quando no Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta, depois transcreve no livro, quando Allan Kardec pergunta aos espíritos superiores quem é guia para a humanidade, quem é que serviria de modelo a nós homens, os espíritos dizem Jesus Cristo, modelo e guia. Né? Jesus é nosso irmão, ele o disse, irmão, amigo, né? Filho de Deus. E aqui nós temos muito clara a explicação. Jesus é filho de Deus, irmão nosso que evoluiu. E ele nos diz muitas vezes, cada um de nós tem a potencialidade de evoluir tanto quanto ele. O tempo se abre para todos nós. Utilizamos, na medida dos nossos, das nossas possibilidades e do nosso interesse. Há os que se comprazem em perder tempo ainda, em jogar tempo fora, e há aqueles que já trabalham. Toda a caridade, todo o amor que fizermos é passo à frente. Jesus, então, nosso irmão, filho de Deus, governador espiritual da Terra, cuida de nós, preparou o nosso planeta, junto de espíritos evoluídos também, observa, cuida, a tudo está atento. Né? Vem até nós, encarna na Terra para nos mostrar o caminho que conduz a Deus. Maria e os radiosos espíritos que prepararam aquela região onde Jesus vem, a Galileia, né, para receber Jesus, Maria e esses espíritos evoluídos vieram da constelação Sírios. Maria possibilitou, e era necessário que realmente assim o fosse, alguém, né, um espírito já com uma evolução muito grande, né? Ela possibilita o ambiente psicoplasmático para que Jesus pudesse encarnar no nosso planeta. E dizem os textos que ela sofreu todas as dores que ele passou, nada revelando. Sofreu, aceitando, como na hora da anunciação ela diz, seja feita a vontade de Deus. Aqui está a sua serva. Ela aceita, né? Muito jovem, mas já espírito, que era... O espírito sabia da missão, mas ela ainda, jovenzinha, encarnada na Terra, ela o recebe e aceita, né? A maternidade espiritual de Maria de Nazaré se estende a cada um de nós. E a ela, todos nós recorremos em nossas preces. Desde pequeninhos, nesta e em outras reencarnações, aprendemos a pedir a Maria de Nazaré ajuda. E recebemos ajuda, né? Sob muitos nomes que a religião católica acabou dando a Maria de Nazaré ou a outros espíritos que se apresentaram, de qualquer modo, pedir a Maria de Nazaré ajuda faz a todos nós muito bem. E ela continua trabalhando muito, especialmente atendendo no Vale dos Suicidas, aonde encontram-se espíritos em grande sofrimento, né? Recordamos brevemente Maria aos pés da cruz. O vulto agoniado, podemos nós fazer uma imagem do vulto agoniado de Maria, a emoção que deve transparecer, né? A marcante impressão do sofrimento da mãe vendo o filho machucado, trucidado, né? Agonizante, né? Com o pensamento ansioso, torturado, os olhos fixos na cruz, a ternura de mãe voltava ao passado, em lembranças, em recordações amarguradas. Ali estava ela, junto do filho bem amado, na hora extrema dele. E, de vez em quando, naqueles momentos, surgiam para ela as recordações de momentos felizes. Lembrava Maria das circunstâncias do nascimento de Jesus. Quando lá na manjedoura, o local que acabou sendo utilizado para o nascimento de Jesus Cristo, e não poderia ser diferente. Era necessário para que ele conseguisse respirar na atmosfera densa do planeta, um lugar mais afastado das cidades da época. Que semelhante às nossas cidades, às nossas aglomerações humanas, tinha, como tem agora, uma atmosfera muito densa. Era necessário para que Jesus respirasse os primeiros sopros nesta vida num ambiente mais próximo à natureza, perto de animais, criaturas simples ainda, né? Junto de camponeses humildes, numa noite estrelada, e Jesus consegue assim iniciar a sua encarnação no nosso planeta. Pois que Jesus encarna aqui em missão de nos ensinar. E nós, filhos da terra, reencarnamos sucessivas vezes, porque estamos aqui para aprender, para crescer nas experiências de família, de sociedade, nas experiências das dores físicas, das dores morais, né? Das dores da alma, nós vamos aprendendo. Mas Jesus nada tinha a dever. Ele vem, ele encarna para nos ajudar especialmente. E Maria, naquele instante, lá na cruz, vendo Jesus agonizar, ela tem vislumbres de recordações maravilhosas da infância, do tempo em que, menino, ele andava pelas ruas da cidadezinha de Nazaré, atendendo com uma solicitação carinhosa aos pedintes, aos pobres, aos doentes. Muitas vezes ele levava para casa doentes e pedia que dessem comida. E ela atendia. Jesus, que passou a infância, a juventude com os pais, Jesus que nos dá o exemplo do trabalho, ele aprende uma profissão, ele se torna carpinteiro como o pai era. E quem assistiu aquele filme que infelizmente deu muita ênfase ao sofrimento de Jesus, a paixão de Cristo, né? Que tem cenas terríveis, porém algumas outras lindíssimas. Não sei se lembram, tem uma cena muito bonita em que aparece Jesus correndo numa ruela esburacadinha, cheia de pó, e ele cai, pequenininho ainda, né? Uns 4 ou 5 aninhos, e Maria, mãe, vai correndo segurar ele, ver se machucou. Depois uma outra cena muito bonita em que ele, carpinteiro, já moço, né? Ele faz uma mesa e ele se apoia sobre a mesa. O fruto do trabalho, que como é importante para todos nós, né? Seja o trabalho que tivermos, que seja ele com amor. O trabalho que nos dá o fruto da matéria, né? Ou aquele que fazemos em contato com as pessoas. O trabalho da troca, da ajuda, da experiência, do atendimento, né? Seja a profissão que tivermos, que valorizemos a oportunidade do trabalho. E Maria pensa, que fizera Jesus para merecer tão amargas penas? Não o vira crescer cheio de sentimentos imaculados? Desde os mais tenros anos, quando ela o levava à fonte de Nazaré. Buscavam água, né, em jarros para levar para casa. Maria observava o carinho com que Jesus tratava todas as pessoas. E que fizera ele para merecer tanto sofrimento? E a missão de Jesus, lembra Maria, começou exatamente, todos nós sabemos, né? A missão de Jesus começa os 3 anos em que ele trabalha pelo nosso aprendizado. A missão dele começa nas bodas de Canaã. Bodas, que é casamento, dando aqui para cada um de nós a lembrança profunda do significado da família. A união das pessoas e a edificação, a construção do núcleo familiar. E nas bodas de Canaã se processa o primeiro milagre de Jesus Cristo, através do pedido de Maria. Lembram? Vêm os servos e comunicam que não havia mais vinho. E ela vai e pede a Jesus. Ele diz que ainda não havia chegado a hora, mas a pedido da mãe, elevando o papel da mulher, né, na sociedade, a pedido da mãe, ele realiza a transformação da água em vinho. E Maria, quando vai dizer aos servos que já havia vinho, ela comunica algo que é para cada um de nós. Maria diz aos servos: fazei tudo que ele vos mandar. E isso é para nós. Se fizermos tudo que Jesus nos indicou, felizes seremos, né? Iniciando pelo amar a Deus sobre todas as coisas, mas ao próximo como a gente mesmo. Fazendo ao outro aquilo que gostaríamos que o outro nos fizesse. Quando erramos, como gostaríamos que nos perdoassem? E ao contrário também, né? Em meio de algumas mulheres que acompanhavam Maria, ela repara ali aos pés da cruz, ela repara que alguém pousa as mãos de leve sobre seus ombros. Imaginemos ela sentadinha ali perto da cruz ou ajoelhada e de repente ela sente mãos suavemente em seus ombros. Ela olha e vê João. João, o mais jovem dos discípulos, há textos que dizem o mais amado dos discípulos de Jesus, né? João estendendo os braços amorosos e reconhecidos a Maria e a Jesus, claro, né? E ambos ficam aos pés da cruz até o último suspiro do mestre e um pouco mais. Aí, quando João se aproxima e fica junto, percebem eles que Jesus se move vagarosamente. Imaginemos as dores que ele sentia, né? Jesus move-se e especialmente alcança os olhos da mãe e do discípulo amado. Meu filho, exclama Maria, amado filho, muito aflita que estava, né? Jesus pareceu meditar um instante no auge de suas dores e a grandeza da coragem que ele sempre demonstrou e a perfeita comunhão com Deus que ele nos ensina que é Pai, respondeu ao chamado da mãe com um significativo movimento dos olhos. A frase que eu acho que todos lembramos. Mãe, diz ele, eis aí o teu filho. E dirigindo-se ao apóstolo João, Jesus também diz: filho, eis aí a tua mãe. Maria não conteve o pranto, mas João percebera completamente o significado das frases do Cristo, estendendo a maternidade de Maria de Nazaré a todos nós, que podemos nos sentir filhos dela, porque ela está amparando a cada um de nós. Quando dissemos lá no início da nossa exposição doutrinária que aprendemos a pedir a ela, que realmente continuemos fazendo, mas que junto de nossos pedidos aconteça sempre o nosso agradecimento, porque tanto temos recebido, né? Após a separação dos discípulos, que vão se tornando apóstolos, né? Discípulos primeiro, porque eram alunos do mestre. Apóstolos depois, porque estavam com a missão de levar a palavra de Jesus ao mundo, né? Após a separação dos discípulos, que se espalharam por lugares diferentes para divulgar o evangelho, Maria se retira para Bartaneia, onde alguns parentes esperavam por ela. Bartaneia, pertinho de onde estavam. Na verdade, a região é toda pequena em relação ao que nós temos hoje de visão do mundo, né? Era tudo muito pequeno. Os anos começaram a passar, silenciosos, tristes, para a angustiada saudade do coração de Maria de Nazaré. Depois de um certo tempo, morando com parentes na Bartaneia, João vem visitar Maria, contando que ele se instalara em Éfeso e que não esquecia do título de filiação que recebera de Jesus no momento da cruz. João propôs a Maria que fosse com ele, pois ele havia ganho uma pequena casa no sopé de um morro, na parte alta de um morro em Éfeso, um lugar muito bonito de onde se avistava o mar. Maria concordou e foi morar com o discípulo João na ilha de Éfeso, na pequena casa onde se avistava o mar da Galileia. E tão logo ela começa a morar lá, muitos, sabendo, ouvindo ser ela a mãe de Jesus, começam a ir na casa de Maria. E ela recebe a todos, conversa, ajuda, consola, e muitos até se curam de seus males, inclusive males físicos. E um que sofria de lepra é curado, e ele pronuncia, junto do agradecimento, Mãe Santíssima. E o Santíssima acabou ficando ligado ao nome de Maria. Começou a casinha onde ela morava a ser chamada de Casa da Santíssima. E contam também que ela tinha o costume de ficar sentadinha ao lado da porta, num pequeno banquinho de couro, com tiras de couro, servindo de assento. Imaginemos que bela cena. A casinha, Maria sentada no banquinho, o mar que se avistava e as pessoas indo lá para ouvir o consolo, o afago. Podemos ir um pouquinho mais adiante. Quem sabe alguns de nós não sentiu as mãos de Maria sobre a sua cabeça em algum momento de sofrimento, mas que possamos sentir as mãos dela sobre a nossa cabeça nos momentos em que as dores do mundo nos chegam. Passa-se um tempo e uma certa noite, Maria já velhinha, ela que era tão jovenzinha quando Jesus lhe foi anunciado que viria, né? Passa-se um tempo e uma noite ela estava sozinha e ouve passos. Alguém que bate a porta, ela abre e vê um homem peregrino que pede para entrar. Aí ela achou assim a voz um pouco familiar. Convidou o peregrino que entrasse, começaram a conversar, ele lhe fala sobre o reino de Deus. E ela realmente vai sentindo que a voz lhe é familiar. Ele estende as mãos para tocar as dela e ela percebe furos de pregos em suas mãos. Aí, como mulher curiosa, ela olha os pés do peregrino e vê também furos em seus pés. Não se conteve. Filho, diz ela. Ele abraça Mãe querida, eu vim te buscar. Ainda uma vez, para se certificar, ela toca em seu peito, onde aquela lança do soldado romano verificou se ele havia morrido. E realmente era Jesus. E ele repete que havia vindo buscá-la. A partir desse momento, ela fica inconsciente, começa o desligamento do corpo físico. De manhãzinha, muito cedo, dois peregrinos que desciam a Éfeso passam ali, encontram Maria agonizante, chamam rapidamente João, que vem e presencia os últimos momentos de Maria. E ao ser desligada do corpo físico, legiões de espíritos radiosos vêm ao encontro dela e ela liberta da parte física, espírito evoluído, que é consciente total, né? Com toda a grandeza de sua iluminação, ela ainda pede para rever a terra que a acolheu, que acolheu seu filho. E junto dos anjos, dos espíritos radiosos, ela visita os lugares, vê os lugares por onde caminhou Jesus, por onde ela o cuidava de pequeno, e também lembrou dos apóstolos, que estavam em grande sofrimento, dando testemunho a partir da anunciação do Evangelho, sendo trucidados, especialmente em Roma, junto dos primeiros cristãos. E ela se transporta junto dos espíritos radiosos que estavam com ela à cidade de Roma. Lá ela vê todo o poderio dos prédios romanos e logo em seguida vai àquelas masmorras, perdão, vai às catacumbas onde estão os cristãos a serem logo mais enviados aos circos romanos para serem trucidados, mortos como espetáculo. Aproxima-se de cada um deles em espírito e entre eles prontos para serem entregues às feras, ao fogo, aos cavalos que os pisoteavam, dizem os textos também, se sentem como que aliviados. Ela se aproxima em espírito de uma jovem especial e sugere a essa menina, essa jovem, que cante. E a jovem começa a cantar. Devagarinho, depois a voz vai crescendo. Dali a pouco, todos que estão na catacumba esta começam a entoar cânticos. E ao serem levados ao circo para serem mortos, como espetáculo para os romanos, eles vão cantando. Maria nos acompanha e sempre nos inspira e sempre. E nesse momento em que os primeiros cristãos, levados ao suplício, cantavam, à medida que o cântico se elevava, os espíritos deles também eram desligados, para que não sofressem tantas dores pelas bocas dos animais, das feras, pelo fogo. Acreditemos, acreditemos muito, tenhamos sempre muita fé e peçamos, nós não estamos sozinhos, nenhum de nós. Nós temos amigos espirituais a nos protegerem amplamente e sempre. Temos Maria de Nazaré, temos Jesus, nosso mestre, nosso amigo. Temos Deus que é nosso Pai, que não falte em nenhum momento de nossas vidas coragem, alegria, esperança, fé. E busquemos sempre viver de acordo, viver o melhor possível, levar as nossas atitudes, todo esse aprendizado de amor que nós estamos tendo. Né? Então, encerrando essa pequenininha palestra, lembrando que temos o nosso Evangelho segundo o Espiritismo e muitas outras obras boas para serem lidas, aproveitadas, né? Que assim o façamos, junto de nossas preces sempre.